Propano. Propano tem um negócio de turbina, um negócio assim, que é movido à base de propano, não tem? O carro também é a boa base noite, Fernando. De butano. Boa noite, hein? Vocês estavam falando que tava botando em alguém aí, eu nem entrei no assunto. Eu tô, né, cara? Vai que sobra pra você, né? Não é? Falei, vou ficar quieto, que vai que sobra pra mim aí. Então melhor ficar quieto, cara. Vai que vão botando em mim aí. Não é? Não, melhor ficar quieto. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Lu, bem-vindos à primeira viagem no tempo do ano. E aqui, novamente, pelo quinto ano consecutivo, Eduardo Filhote. Fala, galera. Estamos aí trazendo aquela animação das programações infantis de volta, porque começar o ano com desenho é começar o ano bem. Junto também aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera aí. Chamou. Quê? Essa eu não peguei. Quem entendeu, não? Essa eu não peguei. Não, referência, não, vamos não peguei pegar depois. Vamos pegar depois. Essa eu não peguei. Vamos ver. Também aqui conosco, Fernando 3D. Fala, galera. Começar esse 2019 aí com uns desenhos legais aí. Olha só. Infelizmente, a gente tá aí sem o nosso querido Spider, que deve estar essa hora no Caribe ou em Miami, na praia, né? De férias ainda, e o Neilson, que passou um trator lá e arrebentou os fios da internet dele. Então... Passou o carro tocando a música do Tigglypuff, ele dormiu. Nossa! Olha aí. Bom, pessoal, como vocês já puderam ver aí, hoje nós vamos falar aí sobre desenhos. Olha aí, vamos começar a quinta temporada dos desenhos. Olha só, Edu... É a nossa série mais longínqua e mais famosa, não é? É sim, cara. Galera gosta bastante. Ainda cobra muito da gente, ainda desenhos que ficaram pra trás naquela ansiedade de faz mais logo pra falar desses desenhos. Pô, mas é difícil de alcançar, porque que, 1.000 desenhos a gente vai tirando 5, 6 por episódio? Pô, vai ter 100 episódios do Machine Cast com só de desenhos, não vão acabar. É bom que tem material pra 100 anos aí de cast, só não vão ter casters pra ficar 100 anos gravando, né, mas... Fale por ti, né, eu vou durar muito ainda, vai ver, eu vou enterrar todos vocês. Ô, louco. Amém. Maluco, velho. Vai lá, vampirão. Não quero que ninguém me enterre, não, tá? Olha aí. Enterrar no cão, rapaz. Aí, bom, se tiver que enterrar o Flávio sem abrir o buraco, tá bom, porque se tiver que abrir o buraco... Vou passar o dia abrindo retroescravadeira pra poder fazer a cova. Nossa senhora. Olha aí. Então vamos aí nos preparar aí para falar dos desenhos. Porém, antes vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então você, amiguinha, que você curte uns desenhozinhos, vai lá, manda pra gente, acompanha a gente lá na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/machinecast, ou então você pode twittar pra gente e falar quais desenhos você acha que ficaram faltando nessa lista pra gente incluir nas próximas. Você manda pra gente lá no nosso perfil do Twitter, que é o @machine_cast. E se você acha que a gente, porventura, pode não lembrar de algum desenho aí, que talvez você mande, a gente não lembra pelo nome e tudo, manda pra gente uma foto lá no Instagram. É só você procurar lá o MachineCast. Não se esqueça que você pode fazer parte da família mais nostálgica de toda a podosfera se juntando a nós lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E a indicação de hoje vai pra quem, Flávio? Cara, a indicação do cast hoje, aproveitar que tá um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, aí tu vai querer comprar um ventilador, um ar-condicionado, aí tu indica o cast pra ver se tu consegue uma barganha, pra você abaixar o preço e comprar mais barato o negócio. Aí você vai lá e indica pro vendedor lá da loja que vende ar-condicionado e ventilador. Olha só. Chega pro cara, ó, quanto é que é aquele ar-condicionado ali? R$2.000, tá, mas e se eu te indicar um cash, fica quanto? R$2.500. Bota logo o último de off-topic, que é quase 3 horas, e fala, não, leva, toma. É isso aí. Então é isso aí, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar então para falar sobre os desenhozinhos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Kimba, o Leão Branco. Versão brasileira, Sigmar. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui dos nossos desenhozinhos. E nada melhor do que esses minutos iniciais aqui que a gente sempre usa para falar dos desenhos atuais, para eu dizer uma coisa para vocês. Eu lembro que no último cast, aliás, eu vou voltar mais atrás ainda, no episódio 1 dos desenhos animados, um dos off-topics foi o Nilson dizendo assim: o Marcos, eu acho que tu vai falar da She-Ra. E a gente deu risada e coisa e tal. E no último episódio eu falei da She-Ra. E a gente comentou sobre o novo desenho da She-Ra que tava pra sair, blá blá blá blá, que saiu, né, no final do ano passado. E eu assisti, maratonei a primeira temporada da She-Ra e vou dizer pra vocês, cara, eu adorei o novo desenho da She-Ra, por incrível que pareça. Muito legal. Também gostei bastante. Assistiu também, Edu? Assisti, cara. Todo? Gostei todo. Assisti, gostei bastante do desenho. E espero que saia uma segunda temporada, cara. Sim, aí é bem provável. Porque merece. Merece. Me convença a assistir, que eu não assisti. Que primeira coisa, os personagens, eles são jovens adultos, né? Eles não são adultos, que nem no desenho original da She-Ra. E as personagens femininas do desenho não são Barbies, porque... Exato. Todos os manequins usados para fazer os personagens femininos da She-Ra original são Barbies. É aquela bonequinha, um corpinho fininho, as perninhas fininhas e corpinho violão, né? Todas iguais. Todas exatamente iguais. Assim como os homens também são todos iguais ao He-Man. Não sei se tinha alguma coisa a ver com a limitação da época, coisa e tal. Enfim, mas os bonecos também eram assim, né? As bonecas da Barbie também eram assim. E todos os personagens do... Tirando os que não eram monstros, no He-Man, na She-Ra, eram caucasianos. Todos brancos, todos com os olhinhos claros e cabelinhos bonitinhos. E nesse novo da She-Ra, a representatividade é muito maior. Não que seja um ponto crucial para o desenho fazer sucesso, não. Mas eu achei muito interessante, porque são jovens adultos, tem crianças, tem gordinhos... Tem negros, tem, né, por exemplo, o arqueiro, ele é negro, ele não é branco, que nem no desenho original, e a cintilante, ela é gordinha. Eu achei muito interessante, muito, muito legal, e serve para as pessoas se representar. Por exemplo, o Flávio se representa muito, ele se identifica muito com a cintilante. Outra coisa também que eu achei que... É, também, isso mesmo. Outra coisa também que eu achei interessante dessa versão nova é porque, ao contrário da anterior, né, que eram episódios isolados, você podia ver qualquer episódio tudo, esse é mais sequencial. Ele é uma história. Você vai vendo uma progressão na história, exato, saca? Exato, exato. Os episódios vão dando continuidade. A personalidade dos personagens foi outro ponto que eu achei muito interessante. Isso. Porque, igual o Tim Blue falou, a versão original era aquela coisa meio genérica. Sim. Todos os vilões tinham as mesmas características base ali. Você tinha o vilão cômico, o vilão mais sério um pouquinho, o chefe dos vilões, os aliados da She-Ra. Era tudo assim, secundário mesmo, aparecia só pra... Ah, apareceu pra ser capturado, apareceu pra causar confusão e não exato, sei o quê. Exato, e no original, não. Tanto no He-Man quanto na She-Ra, todas as missões, elas tinham, todos os episódios, aliás, tinham objetivo, só. Não tinha um desenvolvimento de personagem. Exato. Nem dos heróis e nem dos vilões. De nada. Isso. Nem da história. De nada, não tinha. É. Não tinha nada. Era só pra aparecer ali e pronto. Nesse não. Tanto que tem vilões extremamente carismáticos. E outra, o visual de alguns vilões são sensacionais. Por exemplo, Felícia. Desculpa, eu não lembro o nome da Felícia. Felina. Felina e da Sombria. Cara, a Sombria? Nossa, a Sombria ficou muito. E a dublagem da Sombria, velho? Aquela voz daquela, sim, dubladora ficou muito cavernosa, velho. Muito legal. Ficou muito boa. O Hordak também eu achei legal. Infelizmente eu não concordo. Eu acho que a voz do Guilherme Briggs não combinou com o Hordak. Não. Não, eu digo o visual. Ah, o visual é. O visual eu achei legal. Já não era tão legal. Mas eu não. A dublagem do Guilherme Briggs eu acho que não funcionou, não, cara, com o Hordak. Mas. É. Enfim, de repente é só questão de acostumar, porque ele aparece bem pouquinho na primeira temporada. Uma coisa legal é reconhecer os personagens que vão aparecendo durante a temporada. Tipo aquele marinheiro lá, o romântico. Ele aparece no original, cara. Eu achei sensacional. Mas é aquilo, sim, ele, né? Ele até tem um caso com a Dora no original, né? É aquilo que eu te falei. Não, sabe? Os personagens só aparecem. Não tem desenvolvimento, entendeu? É. E nesse não, mas cara. Tem todos um episódio eles que ele têm dá personagem... um beijinho e... Todos esses, eles têm personalidade, coisa e tal. É muito legal, cara. Pois legal. É, cara. Eu achei muito, muito bacana, cara. Eu muito gostei bom. Bastante. E A última coisinha aqui pra comentar sobre a She-Ra aqui, que eu achei sensacional. Assim, eu fiquei esperando o grande momento da She-Ra, que é a transformação. Porque nos originais a gente tem aquele afeto pela musiquinha, pelo, sabe, as palavras e tal. E eu fiquei esperando. Cara, eu gostei, cara. Eu achei que não ia gostar. Não tem aquela musiquinha, mas tem uma outra. Não é chiclete, que nem a da She-Ra do He-Man. Mas a transformação é muito legal, cara. Eu gostei, achei legal. Cara, eu também achei legal, porque é uma coisa original pra ela, né, cara? Não é um plano de fundo do He-Man com a She-Ra na frente, tá ligado? É, exato. Porra, pior que é mesmo, né? É, pior que é. Porque no original só chupinhou o do He-Man ali, né, velho? Tipo, você trocou a skin ali, colocou a da She-Ra e pronto, aproveitou tudo. É, a purpurina, o cenário de fundo e tal. Não, mas é que da She-Ra, na hora que ela se transforma, muda pro castelo de cristal. Mas aparece o castelo de cristal. Só na hora que ela transforma, é. É que no original tem a questão de Grayskull, né? Então, é o piloto lá, é o chefe de... É, o arco-chefe dos dois desenhos é o castelo de Grayskull, o poder o de Grayskull, enfim. É. Nesse da She-Ra, não. Nem tem o He-Man, então... Sim, eu achei legal, cara. Uma eu coisa original bom. Pra personagem e tudo. Ficou, sim, eu achei sensacional. Ficou digno. Ficou, o desenho ficou muito bom, cara. E aproveitando o gancho que você deu aí, a gente comentou e que voltou. A gente comentou no cast passado, né? Eu falei sobre Carmen Sandiego. E... Diga-se de passagem, também a gente comentou que sairia o desenho novo pela Netflix na época, eu acho. Na verdade, a gente não sabia se ia ser filme ou se ia ser desenho. Desenho. A gente não sabia o que ia ser. Mas já tinha o teaser, né, de que ia sair Carmen Sandiego pela Netflix. Ia sair alguma coisa, só que a gente não sabia o que era. Cara, e saiu um desenho e que também ficou bem legal, cara. O desenho da Carmen Sandiego. Bom, eu não, não vou poder comentar porque eu não assisti nenhum antigo, então... Com certeza eu não ia assistir o novo também. Mas, tipo, esse aí ele vai contar mais a história dela, né? No outro era só a busca sobre ela, né? Não era isso? E, igual a gente comentou... igual a gente comentou sobre o problema da She-Ra do original, o clássico também não tinha essa coisa de progressão. Era o episódio da semana. Você tinha o caso da semana, os enigmas da semana, tchau jogador, no próximo episódio, outra coisa e tudo, e não tem relação com o anterior, não tem aquela progressão. Esse não, é o mesmo caso da She-Ra. Você tem uma releitura e a história é sequencial, ela vai contando uma trama, os outros personagens são todos desenvolvidos, você tem uma trama ali dos policiais, você tem uma trama da Carmen Sandiego, sabe? Inclusive você tem ali por que ela faz o que ela faz, como ela aprendeu a fazer o que ela faz, olha, sabe? Ficou aí, muito legal, cara. Ficou um desenho muito bem trabalhado. E, cara, ela é, tipo assim, originalmente ela não é aquela vilã, sabe? Aquela persona do mal, que causa o mal e coisa e tal. E nesse desenho eles dão um embasamento que, tipo, ela é vilã, mas ela não é vilã, sabe? Então ficou uma coisa bem legal, cara. A motivação dela e tudo. Não vou dar spoiler, porque assistam que é legal, mas tem toda essa coisinha igual da She-Ra. Tem progressão, os personagens desenvolvidos. O traço também é uma coisa diferente do original, né? Também é uma personagem jovem adulta. Mesmo caso que aconteceu com a She-Ra, que é a escola de desenvolvimento do momento, né, cara? É o que o mercado tá se adaptando a consumir coisa e tal. Pela honra de Grayskull! Grayskull! Bom, e nada melhor pra começar esse cast aqui, né, do que um sorteio honesto. E vamos lá, deixa eu sortear aqui. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Team Blue! Pô, olha aí então, ó. Os ouvintes agora estão conhecendo o nosso novo sistema de sorteio, pra vocês verem que nunca existiu mutreta e, né... De acordo com o que saiu aí, eu sei primeiro. Hein, você tá igualzinho aquela roleta do jogo do Aladdin do Super Nintendo, velho. Sempre cai no pior, mano. O Instituto Datafoda se confirmou que isso aí é sorteio legal. Olha aí. Bom, e eu vou fazer uma confissão aqui, que a minha escolha foi influenciada aí por um ouvinte do grupo do Telegram lá. Né? Ouvinte do podcast que está no grupo do Telegram, né? E eu vou falar aqui sobre os 6 biônicos. Uma distribuição MCA. Uma família unida pelo destino e com poderes possíveis graças à miraculosa ciência moderna. Sempre unidos, nunca vencidos, biônicos. Tá, Edu, chega. Somos chega, Edu, não estraga a música, Edu. A música é tão legal na minha cabeça, Edu, tá estragando a porra da música. Quantos nós somos? Quantos nós somos aqui? É mais ou menos assim mesmo, Edu. Só que é mais. Como se dizer? Mais bem cantado, né, cara? Não, é ideia. Eu, como cantor, sou excelente filósofo. Com certeza. Caraca. O filósofo foi um excelente brisador. Gente, os 6 biônicos, eu fiquei sabendo recentemente que passou no Band Kids. Eu não fazia ideia sobre isso também. É uma curiosidade que eu ia falar, porque eu vi ele no Band Kids, mas quando ele passou, eu tinha muito na cabeça assim, porra, eu já vi esse desenho em algum lugar. Só que eu não lembro de onde ele tenha passado que não fosse no Band Kids, de onde que eu tinha visto antes de passar no Band Kids, tá ligado? Mas quando ele passou, não me era um desenho desconhecido, assim, era algo que tava no subconsciente da memória, assim, falou, pô, eu lembro disso aí, cara, não... Não é estranho, sabe? Quando você tem aquela vaga lembrança. Mas você sabe por causa de que é disso, Edu? Dessa vaga lembrança? É porque os traços do desenho, do 6 Biônicos, ele remete aos anos 80. Ele é um desenho dos anos 80, cara. Então, por isso, cara. Você bate o olho e fala, isso é um desenho antigo, mano. Sim, e eu sei que ele tem uma mão também de japonês ali. Eu sei que teve alguém japonês que... Deu uma mãozinha ali pra ajudar em algumas coisas e tal. Eu não sei quem. Eu fiz uma leve pesquisa, assim, só por cima, assim, só pra catar algumas curiosidades, né? Porque todo mundo sabe aqui que a gente fala mais do que a gente lembra. Mas eu vi lá que tinha alguma coisa sobre algum japonês que trabalhou ali na produção do Seis Bionics, que teve duas temporadas, né? Eu assisti todos eles no SBT, cara, na época que dava no SBT, no Bom Dia e Companhia, com certeza, nos primeiros programas do SBT ali. Ah, cara, eu acho que é mais antigo que Bom Dia e Companhia, deve ser da época do Bozo por aí, Vovó Mafalda. Não, acho que não, Edu, acho que tá aí equivocado. Bozo é da década de 80, talvez a Vovó Mafalda que ficou depois. Se eu não me engano, o Band Kids passou primeiro, cara. Tu tá doido, Edu, Nilson? O Band Kids é de 99, não, né, cara. É, cara. Tanto que eu tô falando que quando ele passou, eu lembro que eu já tinha visto aí, Edu, em algum lugar. O seis Bionicles é de 87, cara. Bem provável que tenha dado no Bozo, sim. Mas se deu mesmo, eu não sei te dizer. É, eu só lembro do Bionicles no Band Kids, cara. Infelizmente, é isso aí. Minha memória é essa. É? Sério. Mas não tem como ter passado antes, cara, por causa que ele é bem mais antigo e deu no SBT primeiro, tá, Anis? Isso aí eu posso te afirmar. Não, eu tô falando que aonde eu vi, que sim, eu lembro... Sim, sim, sim. É no Band Kids. Não, mas é que tu falou que passou primeiro no Band Kids, impossível. Não, eu falei, pra mim, eu achava que era no, sim, Band Kids, entendeu? Sim, sim, ah, sim. Mas não. É, não. Como é que era esse desenho que eu não lembro, Timburu? Qual bom, era é o assim, plot, que era? É, primeiro era o primeiro de tudo, tinha o Bionico 1, que era um cara, ele tinha um corpo modificado lá, ele tinha partes biônicas do corpo, ele era um agente secreto, e o que ele mais tinha que fazer era omitir a identidade secreta dele principalmente pra família, né? Que até então é só ele. Como ele ficou biônico, eu não sei. Isso eu não sei dizer. Mas parece que foi um acidente. Não sei se foi. Mas, depois de um tempo lá, coisa e tal, houve uma invasão alienígena na Terra. E aconteceu um acidente na casa dele. E todos os parentes dele, a família dele que estava lá, que era a esposa e os quatro filhos, estavam ali todos, né, esmagados, detonados, prestes a morrer. E o que ele fez? Ele teve uma ideia de transformar todo mundo em biônico. E aí ele levou pro doutor, que aqui, eu não lembro o nome do doutor lá, mas era um doutor que aparecia direto lá, era professor, uma professor Sharp, eu acho, não lembro agora. Sharp, acho que é isso, professor Sharp. Que transformou todo mundo em biônico. Então, a mulher dele e os filhos, né, inclusive ele tinha dois que são adotivos, eu não sei se os outros dois são filhos dele mesmo, eu achava muito estranho na época. Porque um é japonês e o outro ele é afrodescendente, né? Ele é negro. E obviamente não são filhos do casal. O casal é loiro. São filhos adotivos. Agora os outros dois, eu não sei se são filhos dele. Aí tem o... Então os seis são. É o Jack Bennett, que é o Bionico 1. Aí tem a Ellen, que é a Mãe Bionica. Muito legal o nome, Mãe Bionica. Mãe Bionica, né, cara? Os nomes eram super originais. Mas isso na tradução em português, né, Edu? É. Depois sim, eu vou falar o nome deles em eu vou, bom, vou falar agora. O Bionico 1, em inglês, é Bionic 1 também. Aí a Mãe Bionica é Mother 1. Mother 1, no caso, seria, 1, né? É, seria Mãe 1. Isso. Pior que Mãe Bionica. Aí tem a Margarete, que é a roqueira, né? Uhum. Em português, aí nos Estados Unidos é Rock 1, o nome dela. E aí tem o Eric, que é o atleta, que é um cara com bastão de beisebol lá, coisa e tal, né? E o nome dele em inglês é Sport 1. Aí tem o JD, que em português é o QI. Não me perguntem por que JD e por que QI, que eu não faço a mínima ideia. E tem o Band, que em português é o Karatê, que é daí, no caso, é o japonesinho. E o Marco? Fala. Eu descobri quando que passou no Brasil pela primeira vez e qual programa. Fala, caraca, aí. Fala aí. Passou no Brasil pela primeira vez em 91 no programa, no tal do programa de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, com a Mariane, velho. Caraca! Caraca! Nossa senhora! Aí. Ele foi passado no ano de 2000, certinho, ano 2000, na Bandeirantes, cara. Sim, era Band Kids, é. É, pra te ver, bem antigo. Eu assistia nessa época aí, a primeira vez. Depois deve ter tido. Ah, pra você ver que eu vi nessa época de 2000, da de 91. Sim. Eu não nem passava pra minha cabeça. Eu posso até ter assistido, mas na minha mente Sim. já tentei, não consigo, cara. Não consegue lembrar. Mas é legal, mas era legal, cara. É um desenho que eu gostava demais, cara. Pô, ó, já começava pela musiquinha de abertura, né, cara? Que era muito legal. O pessoal provavelmente já ouviu aí a música dublada, né? Que é que a gente lembrava. Mas a música em inglês, geralmente as outras músicas são ruins, mas a original é legal também, cara. Eu gostei. Vou botar aqui pro pessoal ouvir aí agora. We are a family. I fight for them. They fight for me. As close as we can be. High in the mountain or deep in the sea. Fire, fire. A family brought together by faith and given superpowers through the miracle of modern science. Não sei se vocês já ouviram, se vocês não ouviram, ouçam aí o podcast. O Edu vai ouvir no YouTube, porque ele não vai ouvir o podcast, né? Então, aí, com certeza é um desenho muito legal. Se eu não me engano, quem pediu o desenho foi o Brancão, né? Lá no grupo do Telegram, não foi? Quem pediu o desenho foi o querido Alan Benfica. Deve ter agora tido orgasmos nostálgicos aí, ouvindo. É um desenho muito bom, né, cara? Muito bom, muito bom. Aí tinha os vilões também, né, cara? Eu não lembro dos vilões. Eu sei que tinha aquele cara que era o irmão do professor Sharp, que era aquele gordinho com um olho biônico, gordinho careca. Ele é parecido com o Rei do Crime, só que velho. Uhum. Tinha um vilão que era igual o Kanon, né, cara? Com a cara toda estranha, mano. Esse aí mesmo. Ah, é? É, isso aí. Doutor Escaravelho, não é isso? Doutor Escaravelho, que na verdade é o Wilmer Sharp, que é o irmão do Dr. Sharp, que é dos mocinhos, né? E o Dr. Escaravelho em português, exatamente, o Flávio. Porra. E tinha a família também tinha um macaco de estimação, que era um robô, né? Não sei se ele era um gorila de verdade antes, mas é um robô de estimação que é um gorila. Caramba! Eu não lembro o nome dele, mas enfim. Fluffy. E eu acho que é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Seis Bionics? Cara, só que era um desenho muito foda. Era muito legal. Cara, eu não lembro. Eu lembro que tu não era nascido ainda, né, Flávio? Sim, mesmo. Tu não era nascido ainda. Olha, cara. 91, pô, 91 tava com 4 pra 5 anos. Não, era nascido. 4, 5 anos não tem memória, né, cara? Pô, mas no Band Kids, cara, 2000, pô. Ah, é, pois lembro, é, Flávio. Caraca. E aí? Qual é a desculpa? Depois do Dragon Ball. Band Kids era só anime. Passava o anime, tinha que trocar o canal. É por isso que ele não conhece, então, o Marcos. É, eu não lembro de ter passado, se passou e eu casualmente vi, mais ou menos que o Nilson, a minha memória tá de antes, então não lembro de ter visto no Band Kids, e até se passasse eu não ia ver, porque eu já tinha visto e, né, já era muito antigo pra mim. Mas fica aí, sugestão do ouvinte lá do grupo do Telegram, Seis Bionics. Fui influenciado, admito, e foda-se, eu faço o que eu quiser. Pela honra de Grayskull! E o próximo aqui é o Eduardo. Aí, Eduardo, já de começo, já nem esperou muito, sempre vai por último. Pois é, cara, dessa vez tô aqui no comecinho. Mas... E eu acho que eu vou roubar um desenho que tá na lista do Fernando. Eita, tá à vontade. Sinto muito aí, mas. Cara, eu vou falar de um desenho que eu descobri, assim, muito por acaso, e é um dos desenhos mais legais da minha infância, assim, que eu Tipo, fiquei muito feliz de ter encontrado o desenho. Pera aí, Edu, desculpa te interromper, mas isso aí, tudo que tu tá falando é uma mentira deslavada, cara. É uma mentira absurda deslavada. Primeiro, esse desenho da lista do Fernando. Tu nem sequer botou na tua lista. Como é que é o desenho que tu mais gostava e coisa e tal, cara? Na verdade, ele já estava na minha lista. O Fernando mandou a lista dele pra mim pra saber se algum desenho ele não podia falar porque já tinha sido falado. Aí eu mandei pra ele a lista que o Flavinho já tinha mandado e falei, olha aí se tem algum na lista. É. Pois é, aí depois atenção, eu falei hein? Com o Fernando, eu falei, ó, tem uns desenhos aqui que tá na minha lista também. É. Aí, né, eu vou te odiar por falar dele, mas tudo bem. Vai lá, Edu, fala aí então do desenho do Fernando, favorito do Fernando. O Fernando vai falar dois hoje. Oh, tá bom, divide dois? Não, então beleza, não vou falar dele. Ai, ó, eu tô aí, meu, só. Não vou tirar o dela. É um influenciadinho, né? É um influenciadinho. Falar isso aí, mano. É. Deixa pro Fernando falar, eu falo outro. Não, pode falar, ele. Minha lista, Marcelo. Não, pode falar, Edu. Floreou. Agora vai falar essa porra aí. Quero mais falar também. Fala essa porra aí, senão eu vou cancelar essa porra, fechar esse podcast. Deixa também. De viadagem, cara. Deixa, não. Aí é difícil, hein? Aí vai ser complicado, então, aí vai ser complicado. Complicou. Mas então, cara, é um desenho que eu descobri muito por acaso e, cara, é um desenho muito foda. Chama SWAT Cats. O nome não me é estranho, cara. Porra, muito maneiro, cara. Só que estava na minha lista, mas não era prioritário, mas estava. Aí, ó. Tá vendo? Não roubei só. Não foi só o Fernando que estava com ele. É o quê? Caralho, que bosta de desenho, cara. Puta que pariu, cara. Ah, não, tá de sacanagem, não. Cara. Pelo que amor, bosta. O desenho é... me vi o nome pra ver se eu lembro. Cara, Nils, que bosta, Nils. Que bosta. Lembra sacanagem. O desenho é bem legal, sim, cara. Devia ter deixado por último e pra torcer pra acabar a internet dele e não poder falar. Mas então, velho, o desenho é muito massa. Ele segue aquele padrão, assim... O desenho, ele segue aquela linha meio antropomórfica, né? Então, não são seres humanos. O desenho é tipo Thundercats, assim. Os personagens principais, o mundo e tudo é baseado numa coisa felina... É, antropocêntrica, assim, gatos humanos, saca? E tá, mas é coerente, tipo assim, os gatos não tem gatos de estimação, né? Não. Porque no Dragon Ball, tu vê os cachorros levando os cachorros pra passear. É, né? Não é tão Dragon Ball esse, não. É. O desenho se passa na cidade de Mega Cat City, e aí acompanha os dois personagens principais, que é o Razor e o T-Bone. O Razor é o pequenininho ali e o T-Bone é o maior. E eles trabalham, tipo, num lixão, saca? É, combina bastante, combina mesmo com o desenho. O desenho eles lixoso. São mecânicos e trabalham, tipo, no lixão. Aí eles conseguem construir lá nesse lixão que eles trabalham lá e tudo. Eles criam uma base secreta lá e conseguem construir um jato que eles chamam de... Turbocat, isso mesmo. Olha, e os dois são... Fala rápido, o quê? De novo? Como é que é o nome? Fala rápido. Turbocat. Mano do céu, olha as ideias. Se falar esse nome aí no. Como é o nome do outro programa aquele? No Discord? Ih! Vai só fazer. Vai sair só o boquete. Né? Mas então, aí eles criam, né, o Turbocat e eles começam a agir na cidade. avião dele. É, eles criam o jato. Isso aí, vai no jato, vai no jato. E eles começam a agir tipo heróis na cidade ali, coisa e tal. E o bacana é que eles são tipo uma coisa meio Batman, assim. O jato tem tudo quanto é tipo de coisa que eles precisam pras missões. Ah, precisa prender um cara, não sei o quê, então atira um míssil de rede. Ah, o prédio vai desabar, não sei o quê, atira um tipo um míssil macaco. E o negócio foi assim, cara. E tem altos vilões interessantes no desenho. O que eu achei, os dois que eu achei mais interessantes, é um, igual o Tim Blue falou aí, que também, é, coincidentemente, dos Bionicos, também é baseado em Viagem no Tempo, que é o Pestmaster, que é tipo um mago que ficou preso na linha do tempo, que quer dominar a Mega Cat City, e ele tem um medalhão que é capaz de controlar o tempo. Eu acho, então, eu acho massa que Edu consegue fazer um desenho 6 virar 10. Puta que pariu, mano. Na época eu achava muito doido, cara. Ah, pô, e o Pestmaster tinha esse medalhão que fazia com que ele pudesse abrir tipo fissuras no tempo, saca? Então toda vez que ele aparecia, ele criava uns colapsos no tempo muito doido e fazia tipo dinossauro aparecer. É, me diz uma coisa, esse desenho é meio cyberpunk, assim? Não, acho que não, cara. Não tem uma tendência cyberpunk nada, assim. Não, não. É futurista, coisa e tal. Esse jato boquete aí que voava, essas coisas, não é... Ah, velho, é futurista tipo o Batman, saca? O Batman não é futurista. Então, o mundo em volta deles é um mundo normal, mas os caras é cheio das tecnologias próprias. Entendi. Sabe? Não é cyberpunk, então. Não. Beleza. E tem algumas coisas, assim, que são muito homenagens a outros, a clássicos dos quadrinhos e coisa e tal, saca? Caraca, essa nave que o Edu falou já poluiu a minha mente, que na hora que ele falou homenagem, eu entendi homenagem. É homenagem. Meu... Edu, agora não tem jeito, Edu, pra ter que... aguentar firme até terminar de falar do desenho, porque tá foda. Não, você não viu o nome das armas. Eu não fui nem adiante, né? Que ele falou turboquete, depois sai um jato. Porra. Você tá, não viu o nome da arma que tem na nave. Eita, qual é o nome da arma, meu filho? É Turbo Mole. Como assim, Edu? Que história é essa? Que história é essa aí, Edu? Porque é do inglês, é Turbo Mole, que é tipo topeira turbo, saca? Meu Deus. Molho de topeira. Turbo Mole. Ah, não. Ah, não, Edu, aí não tem como, cara. Mas é do tipo, eles moram no lixão e são pilotos assim, mas é porque eles eram do exército, não é isso? E foram expulsos. Então, eles tentaram fazer parte do exército, né? Só que aí eles foram expulsos e tal. É, acho que eles eram pilotos do exército, se eu não me engano. Eles eram pilotos, só que eles eram tipo... Aí nessa parte aqui entra uma homenagem, né, ao Hal Jordan, o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos, que ele é o T-Bone, principalmente, ele tem uma personalidade muito semelhante à do Hal Jordan. Aquele piloto... que arrisca muito, que gosta de fazer coisa mais ousada, que não segue regras, tipo assim, o superior fala, né, não faz isso, o cara vai lá, não, vai dar certo, eu vou fazer assim mesmo. Sim, e não tal. É Top Gun, né? É. Cara, não sei, é muito Hal Jordan, e ele é piloto da Força Aérea Americana, tá ligado? É a principal característica dele como personagem e tudo mais. Que fez ele usar o anel e tudo, foi o fato dele ser esse piloto intrépido e tudo mais. E eu, na época, liguei mais... Fez ele usar o anel... Lanterna Verde do que o Top Gun. Tá foda, hein? Tá foda, hein? Aí tem o interesse romântico deles, que é... Eu não lembro se ela era jornalista ou se ela trabalhava na prefeitura. Eu acho que ela trabalhava na prefeitura. Olhando aqui, ele passou em tudo quanto é canal, mas é engraçado que é que nem o bagulho do outro. Você só lembra de um canal. Eu só lembro de ver ele na CNT, cara. Justamente, cara, que é o que eu falei que eu descobri muito por acaso, porque foi logo quando a gente comprou uma antena parabólica. Tinha uns esquemas lá que alguns canais a pago liberavam o sinal por um tempo para as emissoras para recepção de parabólica, saca? Então eu lembro que um dia eu consegui pegar o Cartoon. E desde o dia que eu consegui pegar o Cartoon, eu ficava todo dia futicando todos os canais pra ver se eu conseguia pegar algum canal de novo, né? Caraca, porque, né, eu não sabia na época. É. Gíria de Minas. É porque na época eu não sabia que tinha esse negócio de. De futicar. Que liberava o canal por um tempo e tal. Pra mim era. Liberar o canal pra ver o TurboCat. Puta merda. Aí um dia desses lá, eu caçando o canal lá pra poder mexer, eu caí no canal Gazeta passando um outro desenho. Se eu não me engano, era Pingo que tava passando. Dedu, e aí, Pingo não é um desenho. É uma animação slow motion. Stop motion. Aí tá, eu peguei e falei, ah, vou ficar vendo. E começou a passar só Cats depois, cara. E quando começou o desenho, aquela música mó rock na abertura, aquele solo de guitarra mó maneiro. Que bosta. E os personagens que eu não gostava dessa legais porra. E tudo. Desenho, tipo, cenário próprio, mó diferente de tudo que tinha até na época. Então, eu falei, cara, fiquei mó fã do desenho. Porque, peraí, como assim de cenário próprio? Eu não entendi, Du. Explica isso aí pra mim. É porque ele não segue aquela coisa assim, tipo, não é Nova York ou uma cidade que já existe. Ah, é tipo DC. Ou... Isso, é tipo, por exemplo, o He-Man, quando surgiu, por exemplo. Sim. É um cenário próprio, saca? Entendi. Não tem, saca? Aí o Mega Cat City é uma coisa toda própria, o povo gato. Entendi. É, tudo tem nome próprio, os personagens são próprios, assim, não é aquela coisa, o prefeito de algum, baseado num prefeito e tal. Tem, tipo, umas homenagens, igual o Pestmaster, por exemplo. Ele lembra um pouco o Doutor Destino da Marvel. Tem aquele visual com a túnica e mistura magia com tecnologia e coisa e tal. Eu lembro desse desenho, Edu, na Globo. Eu vi na Globo esse desenho. Com certeza, se tu viu na Globo, tu não viu a abertura. Eu lembro de ter assistido, no máximo, 3 episódios. Eu não achei o desenho ruim. Só que ele não me... Sei lá, não me... Isso que tem rock, hein, Edu? Né, cara? Pô, nem a guitarra pesada. Não sei se foi a história. Ah, com certeza foi esse negócio de anel por um tempo, do canal, do anel, do mole, do boquete. Do boquete. É, essas coisas não te pegou. Eu não sei se... Eu sei que o desenho não me prendeu. Não achei ele ruim, mas não me prendeu o desenho, cara. Aí eu dropei, entendeu? Mas também depende, tipo, você viu na Globo, você já deve ter visto mais pra frente, então já saíram os desenhos de qualidade melhor, mais bem elaborados e tal. Ó, eu vi na Globo, mas foi bem antigamente, tem quase uns 20 anos atrás. Ah, mas né? Desculpa, Edu, mas isso aí não é desculpa. Tipo, eu vi... Passava Homem-Aranha dos anos 90 lá no começo dos anos 2000, eu assisti de boa, cara, era legal pra cacete. Sim? Não, sim. Mas, tipo, não, se você comparar ele com o desenho dos anos... Aquele desenho dos anos 70 lá, que tinha o Homem-Aranha e seus amigos, por exemplo... Ah, não, pô, daí... Aí você já tá apelando, tu aí não. Não, então, tô dizendo assim, tipo... Mas igual o Thundercats, por exemplo, dos anos 80 e, no, tipo, no final dos anos 2000 por ali, não era tão datado. Não. É, tem desenho. Mas o Swat Cats era muito maneiro, cara. E na época que eu vi, eu era muito pequeno, cara. Foi, cara, pouco depois. Mais ou menos na época da Febre dos Cavaleiros. Eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos, saca? Caraca, bosta. Foi pouco pra frente da Febre dos Cavaleiros. Que, como é que pode, né? Quando a gente, né, conseguiu a Parabólica, ainda tava passando a saga de Asgard. Caraca. Tipo, levar, você fala que é ruim na toa. Cara, eu sou uma pessoa honesta e gosto que as pessoas sejam honestas comigo. Desde que elas não estejam me devendo nada, obviamente. Eu não achei tão ruim assim, mas também não é essa Coca-Cola toda, entendeu? É isso que eu... A minha opinião é essa. No máximo, Dolinho, cara. Aí não, pô, Dolinho, pô. E olha que aqui no Sul nem tem Dolinho. Caraca, mano. Porra. Mas o desenho era bom, sim, cara. O Tim Blue tá com recalque aí, porque ele não podia ver o desenho na época. Então aí já era velho demais pra ver desenho. Já era, não podia ver desenho. É, não é por ser velho, pode ser por causa que eu tinha que trabalhar. Mas eu lembro de ter passado assim por cima, mas realmente não é o tipo de coisa que me agrada muito, não. Eu te garanto que se tu tivesse ouvido o nome da nave, você pararia pra ver, na hora. Só pra ver ela tirar o míssil mole lá. Pela honra de Grayskull! Certo, então agora vamos para o próximo aqui. Nilson, fala aí, Nilson. Acho que eu vou falar do Punk, cara. Punk Brewster. Vida aí, Punk. A levada da breca é a série. A levada da breca era o seriado. Seriado, é. Punk, eu sei, velho, mas não tem como. Levou... Não tem Frank... como não falar esse Punk e não teve, continuar, velho. Teve algum. Teve alguma discussão sobre isso. Eu não lembro se foi no Machinecast ou se foi em algum outro podcast. Sobre, foi no Cast of Tretas sobre isso. Que responderam lá. E aí falaram o nome da série, eu disse, não, eu quero o nome do desenho, ou era o contrário, eu não lembro agora, enfim. Mas é isso aí, que nem o Nils falou, o desenho é Punk. Punk só. Bruce, só Punk. Não, é Punk Brewster. É Punk isso. Brewster. Isso. E o seriado, que... traduzido em português, é Punk A Levada da Breca. É, daí o seriado é outro nome. Sim. Só que o desenho, ele, além de ter botado os amigos da Punk... Botou também um como é que, gnomo, como é que se chama? Lá. Gnomo, sei lá, cara. Sei que é o tal do Glomer que ajuda ela nas doideiras é dela. É tipo um padrinho mágico. É, mas na verdade, ele magia. É, ele foi, ele veio do arco-íris e tentou voltar pro arco-íris e não deu tempo, né, cara? Aí ele é tipo Caverna do Dragão, ele tá quase sempre voltando, mas nunca volta. É, sempre é pode sim. Voltar, ele tem que ajudar a Punk em alguma coisa e acaba ficando. É um dos desenhos muito nostálgico pra mim, porque eu assistia com meu irmão, com meu pai, e aí eu sentava lá, e é um desenho que eu lembro que eu era bem pequeno mesmo quando assisti ele, passava nos anos 80, cara. Era... Bem, bem antigo mesmo esse desenho. Acho que passou em 88, 80, 89. Não, tô falando aí, não sei. Não, 85 é lá nos Estados Unidos, né? Eu tô falando aqui no Brasil, no caso. Sim. E é um desenho completamente tempo. Versão animada do seriado, né, Nilson? Sim, sim. Ele é total inspirado na série. A música do desenho ficava igual um doido cantando, mano. apesar de não acho que não pronunciar nenhuma palavra correta, mas fazia um embromation, né, cara? Sim. É porque passava, era a versão original, né, cara? A musiquinha em inglês. Sim, passava em inglês. Nunca foi traduzida pra cá, não, cara. Yeah. E uma coisa legal também é porque a dublagem do desenho... A tradução das coisas, né, pro desenho, pra fazer a dublagem do desenho e a dublagem da série, elas são diferentes. Então os nomes dos personagens mudaram do desenho pra série. Sim. Por exemplo, na série, o padrasto dela, né, o pai dela, era o Arthur Bicudo. Sim. No desenho é o Harry. Era o Harry. É. É. E também mudava o nome da Margot, que no desenho era Margot, e na série era um nome diferente. Eu lembro do episódio, cara, que o Glomer começava a espirrar e ele ficava grande. Cada vez ia ficando mais grande. Não tinha como esconder ele, porque ela escondia ele do Arthur, cara. Sim. Aí ele foi ficando tão grande, mas tão grande, mano. Caraca, focadinho nesse episódio. É legal. O dublador do Glomer é o Nelson Machado, que é o mesmo dublador do Kiko. É do Kiko, tô ligado. A voz é parecida, não tem nem como não perceber, cara. Amiga Punk! Cara, é um desenho que quando você ouve... Qual era a comida? Ele tinha uma comida favorita, não tinha? Como é que era? Ele tinha um negócio sobre a comida que ele mais gostava, que ele vivia querendo comer. Eu não me lembro o que era. Tinha uma coisa assim, não tinha? Cara, um almôndega, alguma coisa assim. Ah, eu não me lembro, cara. Mas tinha alguma coisa assim, tipo, que quando ele ouvia que tinha aquela comida, ele queria comer de qualquer jeito. mas eu não lembro o que que é. Eu acho que era alguma coisa assim. Não me lembro agora. Pode ser que eu esteja confundindo. É que era muito tempo, né, cara? Porra. Eu acho que é o... Isso, e eu acho que é o Garfield. Não, o Garfield é lasanha. Porra. O Garfield eu sei. É. Pode ser que eu esteja confundindo com o Alf, porque o Alf não podia ouvir gato, porque ele queria comer os gatos. E não era no sentido bíblico. Aqui, cara, uma curiosidade aqui, pelo menos que na parte dos burros da internet, quem dublou a Punk no desenho foi a mesma que fez a Punk na série. Olha, não lembro se tinha. Sim, a voz é a mesma. A voz é a mesma. E essa atriz, né, que fez a Punk no seriado, recentemente ela postou uma foto usando a mesma roupa da época, assim, não a mesma que ela usava na época. E coube? Então, é isso que eu tô falando, não a mesma da época, mas o mesmo figurino ali. Engraçado que o nome dela verdadeiro é um nome mó estranho, sei lá, cara. E... Soleil Monfray. Tá, por que estamos falando da atriz se nós não estamos falando do seriado? Ela dublou o desenho. Ah, mas não no português, no inglês. No inglês, é. Ah, tomando. Tô falando do dublador do Kiko aqui, o cara me fala do dublador da Punk lá nos Estados Unidos. Ah, tomando. Só falta vocês me dizer agora que assistiram o desenho legendado. Vai tomar na minha bunda. Existe? Vai pra tomar na tua bunda, eu abaixo o legendado. É ai, ai, ai. E esse episódio que tu falou do Espirro, eu lembro, Nilson, mas sinceramente eu não consigo lembrar de nenhum outro episódio. Eu lembro de coisas práticas, assim, tipo do Glomer sempre fazendo aquele era mágico, né? Ele era uma mistura de animal com duende. Parece ele gato com cachorro, com rato, cavanhaque. Ele parecia um rato, um gato mesmo, no caso, né? Mas era legal. Lembra que ele se escondia na cestinha da bicicleta, tipo que nem o ET. Uhum. Inclusive, numa vez que eu fui... eu fui mencionado pra fazer uma corrente no YouTube dos desenhos que a gente mais gostava, eu coloquei ele na lista, cara. Olha aí. Pela honra de... Então vamos lá, e o próximo aqui é o Fernando. Vai lá, Fernando. Então, vou falar aqui de um desenho que eu curti pra caramba na época que passou. Eu gosto muito da pessoa que dubla ele, que é o Freakazoid. Ele é super, é demais. Freakazoid, Freakazoid. E correr o satisfaz. Freakazoid, Freakazoid. Salvam Washington DC. Freakazoid, Freakazoid. Se não tiver mais nada na TV. Freakazoid, Freakazoid. E no cérebro nada bate. Tem calda de chocolate. Um caso para Freud. Freakazoid, Freakazoid. Olhem só pra ele no seu computador. Surfando na internet, no espaço ele entrou. Virou um Freakazoid e forte se tornou. Deixando todos novos, mas ele que virou. Sua base é uma Freaka casa. Freakazoid, Freakazoid. Freud corta o seu cabelo. Freakazoid, chimpanzé. O seu carro é Freaka móvel. Freakazoid, Freakazé. É sucesso pra valer. Freaka eu, Freaka você. Orgulho da nação. Não mude de estação. Ele é super, é demais. Freakazoid, Freakazoid. Porra. Caraca, cara, Freakazoid. Outro desenho bosta. Puta que pariu, cara. Que bosta, merda, véio. Cara. Aonde, velho? Cara, o Freakazoid é o desenho mais louco que eu já vi. Louco assim de loucura mesmo, de loucura exatamente, extrema. Exatamente, exatamente. Freakazoid é o Deadpool de versão de desenho animado. Ele era loucão de pedra, doido. Literalmente, cara, literalmente. Rué total. E ali era brasileiro mesmo, cara. Tem vários... Foi o Guilherme, né, que dublou ele. Isso, né? O Guilherme Briggs dá várias entrevistas sobre o desenho, disse que foi, assim, pra ele, foi um dos que ele mais gostou. Ficava assim, o Guilherme, desce do lustre, Guilherme, para com isso. Ele ficava louco. Acho que o Garcia falava, o Guilherme, desce do lustre, Guilherme. Da hora, da hora. Puta. É um desenho legal que eu assisti na... Na época que eu mudei onde eu moro agora, meu irmão colocou a TV a cabo aqui. Eu só não lembro qual o canal que passou na TV a cabo, se fosse na Cartoon. Cartoon, né, tu? Cara, passou na Cartoon e na Warner. A Warner tinha um bloco de desenho também à tarde, a Warner Channel. Eu assisti alguns desenhos, episódios esporádicos assim na Globo, na Band, mas assisti mais mesmo foi na Cartoon. Eu vi na Globo, cara. Fala aí um desenho que tu viu na Band, ô Fernando. Que eu assisti na Band? É, um desenho que tu assistiu na Band. Eu assisti Dragon Ball, cara. Gente, Dragon Ball é desenho? Ai, meu Deus. Não, alguém escolheria Dragon Ball pra falar nesse cast? Não. Ah, meu Deus. Ah, Dragon Ball é anime, não é? Acho que é o que eu lembro de ver da Band, mas é pra ele, não vou falar não. que eu sei que eu vou tomar uma lapada? É. Ô, louco, aí não, pô, faz isso não. Mas aí, por que que era tão bom esse desenho, além da loucura extrema que eu detesto? Loucura de perna longa. Imagine o Freakazoid e o Máscara junto, cara. Meu Deus do céu, mano. O Máscara é legal, cara. Não se mistura com esses loucos aí. Porque ele é muito são, né, cara? Tipo, ele é o pai da sanidade, né? Então, mas era legal a história, porque era um moleque que tinha 16 anos e foi sugado pra dentro do computador. Ele virou esse Freakazoid aí. Virou um super-herói aí que fazia as loucuras lá pra... Não vou falar nem que é pra ajudar a galera, porque ele mais zoava do que ajudava em alguma parte, né? Não, cara, o que salvou o desenho era bom, mas o que salvou o desenho foi a localização mesmo do Brasil, porque ele lá fora era cheio de piadinha com ator, atriz americana, que a gente não iria entender de jeito nenhum. É, porque ele foi criado pelo Steven Spielberg e a Warner. Aí os caras quis colocar pra dar aquela puxada de saco e tal... Mas com as referências que o Guilherme colocou no Brasil, ficou muito bom, cara. As piadinhas, o jeito dele falar escrachado, assim, zoando tudo. Dá exemplos aí, porque eu não vi... Ah, você não assistiu o Freakazoid? Nossa. Porra, cara, eu acabei de dizer que o desenho é uma merda. Por que tu acha que eu teria assistido? Então, o que eu gostava dele era os poderes, né, vamos assim dizer, que ele tinha, que era por causa dos conhecimentos de internet, né? Que não era bem poderes, né? Já que ele tinha acesso a todos as redes que da internet na época, que eram bem limitadas, mas era legal. Mas o legal do desenho em si era mais o jeito escrachado dele de zoar, de brincar com a galera, de zoar com os personagens e tal. Na verdade, Fernando, ele tinha aquela mesma bizarrice mesmo do Máscara, tipo, sim, quando cai alguma coisa em cima dele, ele não morre, ele fica massagado e depois volta, entendeu? E os caras do desenho ficam. Os personagens do desenho ficam injuriados que ele não morre, entendeu? Cai as coisas. Ele é cortado, ele é fatiado e não morre, cara. É, com certeza. Essas partes eram legais, porque não era um desenho sério, era um desenho pra dar risada mesmo. Estilo. Sim, o Blue falou aí. Que nem o Blue falou, é um perna longa que ele não curte. Eu curto perna longa. Não, curte o Freakazoid. Não, do Freakazoid, pô. Ah, então, ele pegou o bode do Freakazoid, tá? Desculpa aí. Devia ter escolhido outro desenho. Engraçado o Tim Blue não gostar do Freakazoid, né, cara? Ele é azul. Porque o Freakazoid é azul. Nossa, sério? Na minha cabeça ele é vermelho, cara. Eu tava aqui. Uniforme. Vermelho é o uniforme. Ele é todo azul. Ele é azul. Não faço ideia como é que é o Freakazoid, cara. É um cara azul de cabelo preto com uma mecha branca e um uniforme vermelho. Cara, se não passou no SBT, na Globo, na Manchete, passou. Passou na TV Colosso. Na TV passou Colosso? Na Ah, bom, TV Colosso eu já tava. Passou na Globo. Passou então, na Globo, na depois época SBT. Da TV Colosso. Tem certeza que passava na TV Colosso, Freakazoid? Passou na Globo, passou na Globo. Bom, eu estudava de manhã, né? Então só quando eu faltava o colégio pra ver, de repente. Era uma época que eu não tava vendo. Mas ele passou pouco tempo também, não foi aquele desenho que ficou tipo um ano passando, não. Ah. É sério, é poucos episódios que ele tem, acho que só teve uma temporada só também, por isso. Ah, por que será, se não, né? Me engano. É, foi cancelado logo. Por que será? Eu lembro de ver na Cartoon e num bloco de desenhos que tinha no canal da Warner, que a Warner de tarde tinha um bloco de desenhos dele. Ô Flávio, ele teve duas temporadas. Na verdade, ele teve duas temporadas e 24 episódios. Ah, então. No caso, 12 episódios pra cada temporada, né, cara? Pouco. Deve ter passado na Globo somente a primeira. Não, pera aí, quantidade de episódios não quer dizer nada, cara. Eu adorava o Pole Position e tinha só 13 episódios. Também só teve. Vamos queimar tudo agora, porra. Chega. Já falamos dele, não? Claro que não. Não. Já. Cadê? Não. Cadê? Claro que não, cara. Tá doido? Não, o que o Edu falou, não. Agora, acho que... Já sei que isso aí já vai ser limado na É braba, edição. Hein? É braba, hein? Vai lá, Fernando. Segue, não segue. Não falou mesmo, não. E é isso aí. Não tem muito o que falar, já que vocês não... Mas quem assistiu, pelo que eu vejo, foi só o Nails. O Du, você assistiu também, Du? Assisti, cara. Vi um pouquinho que passou na Globo, né, cara? Foi que na época não me chamou tanta atenção porque era muito parecido com Máscara. Ah, aquela coisa de... É, realmente ele é bem parecido com Máscara mesmo. É. Eu gostava mais do Animaniacs do que do... Oh, Animaniacs já falamos, já. Já. Casualmente foi tu. Só medo agora. Não. Edu, casualmente foi tu mesmo que falou desse desenho bosta aí também. Não, eu gostava mais também do Animaniacs. Cara, os desenhos têm a mesma pegada, né, cara? Aquele monte de piada nonsense. É, os dois não foram os dois que foram feitos pelo Spielberg. Pelo Steve Spielberg, isso. Aham. E os dois têm até os mesmos tipos de piada, né, cara? De zoar as produções, de zoar as coisas do estúdio. Ao menos Animaniacs tem jogo, né? Freakazoid nem jogo tem. Tem sim. Tem jogo sim. Tem jogo do Freakazoid? Nunca vi não, mano. Por que será, né? Que é tão bom quanto o desenho, né, cara? Aí eu já não sei. O Bionico 6 não tem jogo. Será que tem, rapaz? Caraca, Edu, você leva muito a sério, mano. Então tá, é isso aí então, Fernando. É isso aí. Pena que não caiu um toró d'água na tua casa pra te não poder gravar, cara. Esse desenho aí. Calma que o meu desenho deve ser 3 por 1 real também. Caraca, o pessoal nem vai ver mais. Pessoal, essa sexta temporada tem que acabar, né? Ele tá ficando decadente que nem as novelas da Globo, hein? Porra! A gente devia ter feito. Deveríamos ter feito que nem Breaking Bad, acabar enquanto estávamos por cima. Olha o nível que nós chegamos nesse episódio aí. Tem que falar do grande logo, senão só a tendência é bladeira abaixo. Pois é, mas como o Spider não tá aí pra salvar a gente vai ter que se contentar com o Flávio, né? Do Tokusatsu, cara. É, O Tim Blue tá zoando assim, porque ele sabe que o desenho dele foi mais ou menos certeiro, porque foi indicação de ouvinte, então tipo assim... E tu sabe muito bem. É o ouvinte que pediu, isso, entendeu? Isso, é. E tu sabe que essa parte vai ser cortada do cast. Pela honra de Grayskull! Vai lá, Flávio, fala aí do teu desenho. Tenta salvar aí a gente, pelo amor de Deus. Não sei, cara. Cara, o desenho que eu vou falar é o Coragem, o Cão Covarde. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depois que o Coragem salvar sua nova casa. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Aê, pô, aí sim. É um desenho mais novo, né, um pouquinho mais novo, mas é legal. É legal, cara. Que ano é? Que ano é? Vamos ver, peraí. Ele primeiro entra no limite. Vamos tentar filtrar, de que ano é? 99. Aí, tá dentro. Tá certo que a maioria dos desenhos bons é da década de 40, 50, 60, 70, mas tá valendo. Não, o cara, Coragem, ô Flávio, é daqueles desenhos daquela remessa de bosta que surgiu ali no início dos anos 2000, final de 90, que se salva, é um dos poucos que se salvam daqueles ali, cara. Que ali a gente já tá mais velho, mais xarope, que nem a gente é mais ou menos que nem hoje, assim. Não tanto, né, mas já tava começando a ficar um pouquinho mais, assim, com nariz torcido, essas coisas. E aí, muitas daquelas coisas que saíram dali não dava pra aproveitar. E o Cão Coragem era um dos poucos que se salvaram, cara. Fala aí. Ele tinha muita referência pra gente que já tava ficando mais velho e tal. Muita referência a filme de terror, as criaturas que a gente via em filme de terror. Sim. Aí, por isso que prendia, entendeu? Sim. Além de ser cômico, tinha um pouquinho dessa pegada do terror, entendeu? Cara, o mais legal é dos patos. Porra. Cara, o mais legal, sabe o que é? Cachorro idiota. Não, eles não morarem em um lugar que não tem vizinhança. E ele fala bem assim: cachorro idiota, cala a boca, vai acordar os vizinhos. Não chega nada. Eles moravam em lugar nenhum. Que é o nome do lugar, velho. Lugar nenhum. E realmente é lugar nenhum meu. Eu só fico com pena do dublador do cão, né? Do Coragem, né, cara? O dublador geralmente ganha por hora. Uhum. E o máximo que acontece no episódio é ele. Não, e às vezes ele falava assim, ó. E às vezes ele falava assim: ah, eu vou salvar o Muriel, ou meu nome não é Robson. Ih, não é não. Falava o nome dele toda vez: eu vou salvar ela ou não me chamo Robson. Ih, não é não. Ai, ai, ai, cara, o Coragem é muito legal, tem vários episódios pra gente. Porra, cara, ele que se assustava, era engraçado que ele abria mó bocão, tinha mó buracão no dente. E esse desenho é uma daquelas provas de muita coisa que surgiu também no meio dessa época aí, de que nem sempre o desenho perfeito, assim, claro, que ele era desenhado daquela forma propositalmente, né? É, ele fazia parte dos caricartuns. Isso, mas não necessariamente... Aquele desenho, assim, que é exata cópia do real, é o melhor, é o mais interessante, mais engraçado, é de melhor qualidade, coisa e tal. Tanto que o jeito que ele anda, eles andam meio que pulando, assim, com as pernas duras, né? Toc, toc, toc, toc, toc, toc, o pezinho é três bolinhas, assim. Cara... Porque a proposta do desenho é justamente essa, né, cara? É você elevar o exagerado as coisas que, tipo assim, aquelas coisas que só ficam na nossa cabeça, né? Aqueles medos psicológicos, assim. Então, todas as... Como é que fala quando a pessoa fica... aquela loucura que ela fica imaginando coisa que não existe. Cara, se paranoia. Tu que é o filosófico tu é o filosófico e o maconheiro do grupo não sabe, porra, como é que a gente vai saber? Todas as paranoias tu conhece como brisa, pô. Ah, pois é. Se tivesse perguntado como é o nome daquele negócio quando a gente tá brisado, porra, aí sim. Ah, não, mas nem toda brisa é paranoica. Pô, só se é pra ti, porque qualquer um de nós aqui que pegar uma brisa, a gente vai ficar paranoico, cara. Pô, pra ti que já tá no sangue. Doidinho. Se qualquer um usar o que tu usa, a gente fica 2 dias, porra, vendo elefante. Rapaz, vendo... se um dia o Edu tiver que ceder o sangue numa transfusão de sangue pra alguém, essa pessoa fica paranoica só com o sangue do Edu. Nossa. Terrível. Cara. Mas é o que eu tava falando. Aí toda a paranoia do Coragem, ela ganha vida na forma mais escrachada possível, né, cara? Então ela é toda cheia de exagero. Cara, e o legal do negócio é justamente isso, sabe? Porque ele pega aquelas coisas, assim, que são semelhantes tanto pra adultos quanto pra crianças, né? Que são as fobias, os medos e coisa e tal. Claro que o adulto vai ver com uma visão, enquanto a criança vai absorver outra diferente, vai ver outra coisa diferente, mas tem esse fato em comum, que lida muito com os medos que a gente tem, com as coisas que a gente imagina como seriam e coisa e tal, e torna isso uma galhofa, saca? Faz uma piada disso. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais sensacionais do desenho. Sim. Cara, ele enfrentava tudo contra bicho, cara. Ele enfrentou monstro do pântano, pato do espaço, porrada de coisa. E um episódio que eu lembro muito, cara, era o do demônio do colchão. Que eles fazem uma paródia, uma homenagem ao filme do Exorcista, que a Muriel fica incorporada no demônio. Caraca, eu acho que eu lembro de alguma coisa assim. Pode crer, a Muriel entorta o pescoço, vomita... Aí ele tinha um computador, que o computador é como se fosse a Cortana, a qual é? A Siri. Siri. O cara respondia tudo por ele, fazia pesquisa e falava com ele. Aí mandou um mantra pra poder tirar o demônio, que era... Kunamadu, rabo de urubu, muito potinico. Caraca, muito engraçado, cara. Eu gostava desse episódio com o Eustáquio, que é o velhinho lá, que ele falava assim... É Eustácio. É, Eustáquio, ó. Eu acho que é Eustáquio. Ele, Aí não, ele falava assim, ele ia lá, o Coragem ia lá mostrar pra ele que ela tava possuída, ele... Seu cachorro idiota, ela só está com uma febre. Não era demônio. Aí ela com o demônio no corpo. Ai, cara. Ela virando a cabeça assim, aí ele mostrando, tremendo, meu. Muito demônio. É, mas isso daí é tipo assim, é uma visão escrachada da mulher com TPM, né? Vixe, mano. Ô, louco! Caramba. A minha não fica assim, não, cara. Ela tá aí perto, né? Só pode. Não, ela tá ouvindo. Ela ouve não, o cast. A minha fica suave. Sei. Tá bom. Não fica querendo me matar, não. É. Mas eu me lembro depois da cacetada. Mas, ô Flávio, esse desenho fez tanto sucesso, cara, que as pessoas criavam teorias sobre o desenho, cara. Eu lembro de ouvir sobre isso há uma época atrás. É, cara, tem muito. Eu acho que. Tem uma que é os monstros, na verdade, são os vizinhos dele, entendeu? É como se ele materializasse os vizinhos dele, porque ele não saía de casa, ele ficava muito, muito preso, entendeu? Uhum. Aí eram os vizinhos maus, alguma coisa assim. Tudo que era fora da rotina dele ficar dentro de casa, ele via como monstro, entendeu? Entendi. Tem uma outra aqui, cara, que fala que eles moram na Área 51. Faz sentido, por isso que tem tanto alienígena. É. Seguido tem alienígena no coisa do Coragem. Faz sentido, não moro no meio do nada, parece que não moro do nada. Não, alienígena, ó, alienígena, demônio, cientista louco, zumbi, tudo quanto é desgrama tem nesse desenho, mano. Inteligência artificial, tudo. Cara, e aqui numa... numa teoria aqui, mas é o final do episódio, cara. É. Que vem um cara que transforma as pessoas em marionete. Uhum. Aí no final do episódio o Coragem consegue derrotar ele, só que eles não voltam ao normal, nem o Eustácio e a Muriel. Então ele bota eles na cadeira, assim, no sofá, e ficam brincando com eles como se fossem vivos, entendeu? E acaba assim, com eles brincando assim. Olha aí que merda. Uai, final interessante, cara. Será que era tudo brincadeira do Coragem? Tudo imaginação dele, nada aconteceu? É. E o legal também, cara, é que é um cosplay bem famoso, né, cara? Toda vez que tem esses eventos grandes, assim, de desenho, de anime, alguma coisa assim e tal, sempre dá uma galera fantasiada de Eustácio, de Muriel, de algum personagem do Coragem, usando as pelucinhas do Coragem, lá a Muriel segurando a pelucinha. Eu sei que um muito famoso é o Pato, aquele endemoniado, né, cara? Aquele lá é um... Pô, cara, vou falar uma curiosidade, esse do Pato endemoniado, cara, O Coragem começou como se fosse um curta-metragem antes de virar os episódios, entendeu? Uhum. Acho que, se eu não me engano, foi 95, 96, aí fez um episódio dele enfrentando esse pato. Oh. Esse pato alienígena. Entendi. Ele foi até indicado ao Oscar de melhor curta animado. Aí foi pedido, depois encomendado, depois de alguns anos encomendaram os episódios do Coragem. Aí sim, enfim, o pato era foda pro caralho. Não, aí tem um episódio que ele morre, se eu não me engano, ele morre com, nesse curta, ele morre com o tiro da arma laser dele na cabeça. Explode. Aí tem um episódio chamado A Volta do Pato Espacial, que aparece um pato sem cabeça e assado. Como se fosse um frango assado sem cabeça. Entendi. Então, aí ele tem. Aí o que ele quer fazer é arrancar a cabeça do Coragem pra botar a cabeça do Coragem nele, pra ele ficar com a cabeça. Caraca. Pariu. Que merda. Que viagem. Cara, mas tem cada coisa nesse desenho. E o mais legal é que a Muriel tá sempre em apuros e o Eustáquio nunca dá a credibilidade pro covarde, mas sempre é salvo também. E ele é um senhor idiota. Ele é um desenho que durou muito, né, cara? 4 temporadas aí, cara, é muita coisa, tá? Sim, fez sucesso pra burro, né, cara? O desenho fez sucesso pra burro, né, cara? É, aquela leva dos cartuns da Cartoon Network. Sim, exatamente, E um desenho que é dessa leva também, que eu gostava bastante, era do A Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango. Johnny Bravo também era legal. Era legal. Cara, A Vaca e o Frango eu odiava, mano. Olha aí, Gustavo. Não! Papai tem uma vaca, mamãe tem um frango. Eu achava muito sem noção, mano. Não, até hoje eu acho muito sem noção, mano. Sim. Mas gosta do Frikazoide. Tem um negócio lá que mostra que o pai e a mãe, na verdade, são só pernas, tá ligado? Já vi não isso, tem a já. Parte de cima, não. Tem um episódio lá que mostra, assim, a câmera sobe mais um pouquinho, assim, da cintura pra cima é nada. Acaba mesmo na cintura, assim. Nossa. Já vi esse episódio também. Pela honra de Grayskull! Grayskull! Então tá. Vamos encerrando por aqui, falamos aí de vários desenhos aí, pouquíssimos legais, né, mas tá aí, há quem goste, há quem não goste. Nem comentar. Nem vamos falar nada mais, porque não queremos tragar. Infelizmente o nosso querido Spider não pôde estar com a gente nesse começo de ano, mas quem sabe nos próximos aí, certo? Então vamos para as despedidas e as considerações finais, Eduardo! Apesar de terem manipulado muito os nomes e as nomenclaturas do desenho que eu escolhi aqui para as suas perversões, recomendo que assistam, porque o desenho é bem legal, tem uma história legal. Ele é aquela coisa assim, é o episódio do dia, mas a história é meio sequencial. Os episódios à frente vão dando sequência aos eventos que aconteceram e tudo. E é bem legal quando vai chegando pro final, os episódios mais pra frente são bem legais. Vale a pena, é um desenho legal. E sempre o Turboquete entra em ação, né? Sim, todo episódio. Você viu aí que no começo do discurso do Edu, ele pareceu o Gomadinho lá da foto, lá do meme? Caraca, velho, tá de sacanagem. Nilson! Bom, alguns desenhos foram bons, outros mais ou menos... Mas o que vale é a intenção de cada um, escolher o que gosta, né? Mas estamos aí, quem sabe na próxima, se tiver próxima, né? Escolher uns melhorzinhos, mas é isso aí, cara. Então tá. Flávio! Boa essa volta, né, do Machine, né? E, Tim Blue, será que vai ter outra temporada depois desses desenhos? Caraca, não sei não, hein? Talvez só ano que vem. Ah, cara, não foi pior do que o camaradinha que vira carro, nem dos bonequinhos que vira sacola. Isso é verdade, namorado. Não, o Turbo Man é a pior desgrama que existe, velho. Sim, porque os Herculoides era muito foda, né? Sim, com certeza. Ai, ai, ai. Fernando! Eu não tenho nem o que falar, né? É, depois com certeza, depois daquela bosta que tu falou, né? Maravilha, dessa maravilha de desenhos que falamos aí, né? Tirando do Blue, que foi uma bosta. Então, sei. O maluco nem passou na roleta, já tá escolhendo a janela, tipo. Deixa ele, se ele não aparecer no cast, ele vai lamentar isso que tá falando. Pô, que isso, cara, eu já não participei semana passada, faz uma coisa dessa comigo não. Você viu a fotinha que eu mandei, vocês nem viram, né? Vimos sim, só que a gente tá gravando o podcast. Hadouken! Hadouken! Vamos sua foto. Esse ano aí o Machine Cast de 2019 vai com essas maravilhas de desenho aí, né? Só que não, e não tem nem o que falar, né? Foram ótimos desenhos, tirando o que o Blue limou nós tudo aí, mas tudo bem. O que o Edu me roubou. Não perdeu muito, não. Então tá. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham conseguido ouvir até aqui, né? A partir ali do segundo episódio, não tenha desistido. Segundo desenho, né? Mas, enfim. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E... Spider. Será? Spider. Que a pergunta que o Flávio fez faz sentido? Será que vai ter uma sexta temporada? Olá a todos! Sabe que eu queria passar. Não dá pra aguentar, não. O próprio Spider falou que é muito paraguaio essa imitação. Sabe o que eu queria fazer agora? É desenhar uma saída daqui. Tirar um buraco do bolso. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura. leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, máquinas de todo o fluxo temporal! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E me acompanhando aqui, Flavinho! Fala! Vamos. Hoje tem e-mail? Hoje tem tanto e-mail que tá até o Neilson com a gente! Rapaz, faz tempo que eu não gravo e-mail, hein, cara? Nossa! E também tá o Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E vamos ler aqui, temos bastante coisa pra gente ler aqui. Não vamos nos alongar, vamos começar aqui pelo e-mail do Anderson Costa, que nessas férias aí, em algum momento, ele lembrou que tinha que enviar aí da caixa de rascunhos dele, então chegou pra nós a tempo. Edu esquece tudo, cara, mas não esquece a piadinha da caixa de rascunho do Anderson Costa. Certas coisas são cravadas a fogo na memória. Ah, que susto. Ui, que delícia, cara. A fogo e brasa da erva. Ai, ai, ai. Ele diz aqui o seguinte: salve, galera. Estou aqui mandando o primeiro e-mail de 2019... Esse vai ser um compilado dos e-mails que estou devendo. Olha só, ficou um monte agarrado lá. Ele mandou tudo junto, como se fosse um SOP. E o Edu ficou devendo o assunto dele lá em cima. Ah, ele mandou... Perdão, gente, ele mandou o assunto aqui, ó. Um ano novo, novas piadas, por favor. Cara, só que não. Vai ter aqui piada de pontinho, sim. Não, velho, aqui é MachineCast, velho. É coisa nostálgica, não tem piada nova, é piada velha. Exatamente. De novo. Ele começa aqui, então, pelo cast 118, Corre, Atira. Quem nunca jogou um jogo do gênero que atire a primeira pedra? Saíam um atrás do outro. Que delícia, cara. Nos anos 90. Joguei tantos e demais que até daria uma muralha. Porém, vocês o citaram muito bem no cast que nem preciso. Atualmente estou voltando a jogar o Cuphead. Jogo muito bom e com boa dificuldade para os amantes do gênero. Dos antigos, vou citar um que joguei muito com meu amigo Peter, o Earthworm Jim 2. Cara, que loucura esse jogo. Peguei ele pra jogar um tempo atrás e me diverti demais. Pelo menos até a fase do balão. Cara, fase satânica. Caraca, hein? Queimou a pauta do cast. Queimou. De hoje. Ainda bem que isso vai no final, né? E o pior é que o Earthworm Jim nem é tão... Não é um Hanegan. Ele é uma mistura de plataforma com Hanegan, né, cara? É. Segue tudo. Ele dá sequência aqui com o cast 120 Stars. Cara, sem dúvida, é o Resident Evil mais famoso. E o motivo disso é o Nemesis, com certeza. Da onde ele tirou que é o mais famoso? Ele tá louco. Nemesis é o personagem, talvez, a arma biológica mais famosa. Agora que o Resident é o mais famoso, aí é exagero. É o vilão, a arma biológica mais icônica do Resident Evil, mas... É. Né? E o motivo disso é o Nemesis, com certeza. Altos sustos, quando do nada você abriu uma porta e ele aparecia. Lembro da cena onde estava num quarto alto, e ele abre a porta e começa a subir as escadas. Caracas, quase derrubei o controle. a parte do apartamento ali, perto do portão do parque. Ah, só. Um cast muito bom, espero ouvir um cast do 4 algum dia, pois pra mim é nostálgico, e tendo em vista que editou o novo formato dos Residentes, vale a pena comentar e relembrar da Ashley gritando por socorro. Nossa, com direito chatice do caramba. Com direito a áudio da filha do Tim Blue fazendo lá a dublagem especial. A dublagem lá. Em português, é. Caraca, a Ashley é uma merda de chatice. Nossa. Aí ele dá sequência aqui com o cast 121. Uhul! Vai recuperar o teu poder! Nossa! Caraca! Caramba! Dragon Ball eu assisti e confesso que não tenho mais o mesmo ânimo, mas lembro com bastante carinho e nostalgia até a temporada do Frieza. E com foco na aventura, meu preferido é o Dragon Ball, principalmente na saga do Red Ribbon. E nessa saga dos Saiyajins é muito boa, vocês compilaram muito bem. Estou ansioso pela saga Namekusei. PS, também acho que em certo momento da história, Krillin, ou Kuririn, é o humano mais forte da Terra. Mas o personagem sabe as limitações dos humanos e acaba por não se empenhar mais nos combates. Ele tá louco. O, mais, não, o ele... humano mais forte do Dragon Ball é o Ubi. Tem Shihan. É o Ubi. É o... Não, é o Ubi depois, né, velho? Não. Ah. Atualmente é o Ubi. É, mas nessa época o Ubi nem existia. É, ele... Não, na saga do Freeza, do Saiyajins, não. É. Então. Ok. É isso que ele tá falando, pô. Tudo bem, vai lá. É, ele continua aqui agora com o cast 122, Shmups. Copiei do site porque foi a primeira vez que vejo esse nome. Jogos de navinha, outro gênero com muitas franquias e que causava muita discórdia por conta dos fominhas que pegavam todos os balãozinhos power-ups. Joguei muito Aero Fighters. Outro que joguei demais foi o Raiden Thread, mas achava o Aero Fighters melhor. Principalmente porque Principalmente porque às vezes você ia pegar uma cor e errava. Daí seu tiro mega foda virava um lixo. Cara, já passei por isso. Dois jogos de nave que joguei e acho até hoje muito bons é o Darius e o Thunder Force 4. Ah, e agora ele falou, hein? Cast 123, filmes natalinos. Difícil lembrar de algum fora os que vocês citaram. O do Boneco de Neve eu nem lembrava até escutar o cast. E é um daqueles filmes que você já prevê que o final não tem como ser feliz. Igual o anime Ansatsu Kyoshitsu. Saúde. Não conheço. Acho que é o Assassination Classroom, alguma coisa assim, eu acho. Continuo não conhecendo. Jogou aquele J-Stars? Não. Vai. Oh, segue. Um filme sobre o Natal que provavelmente o Team Blue vai reclamar que não é tão velho, mas que pra mim faz muitos anos que assisti é O Grinch, com Jim Carrey. Um filme mais ou menos, que lembro de ter assistido na época do Natal. Se não me falta a memória, foi na Globo. Cara, foi na Globo e ele não é mais ou menos não, ele é só menos mesmo. Caraca. Ai, então nunca assisti isso aí. Ah, perdeu nada não. Caraca. Então é isso. Um bom ano pra todos. Que conquistas sejam alcançadas pra todos nós. E deixo a minha meta pra todos aqui: não ser mais alvo de piadas sobre e-mails que ficaram na caixa de rascunho. Tarde demais. Que pena que já começou o ano perdendo a meta, hein, velho? E já deixo a pergunta para o Spider. Será, Spider, que esse ano vai ter tanto off-topic? Já começou a provocação, Spider, já. Até a volta, pessoal. Atenciosamente, Anderson Silva Costa. Valeu aí, Anderson, pela muralhinha, pelo compilado de e-mails que ficaram perdidos aí, mas você mandou a tempo. Né? Se for o último, quem sabe eu pare. Quem sabe? Mas tem mais, né, Flavinho? É, tem mais. O próximo é de guia-feira. O assunto é fornecedor para eventos. Olha só. Olha lá. Ouvinte novo, pelo visto. É. Olá. Me chamo Paulo Sérgio e venho lhe apresentar o Guia Feira. Somos um guia de fornecedores voltado para o mercado de eventos, onde é possível encontrar montadoras de estandes, empresa de locação de imóveis e paisagismo, além de serviços como buffet, casting, brindes e demais serviços. Olha só, rapaz, já tem tudo pronto para fazer um evento do Machine. Rapaz, mas que... Não, que spammer maldito é esse, bicho? Eu acho que como caraca, é um cast, doido. Ele pensou que poderia ajudar com o casting, tá ligado? Caraca, Edu! Ah, rapaz, o 20 novo tá oferecendo serviço pra gente. Caraca, é, mano, que bosta, mano. Caso sua empresa atenda esse mercado e você tenha interesse em anunciar nesse portal gratuitamente, ó, bem grande que ele escreveu aqui, ó, gratuitamente, você pode entrar em contato conosco através desse e-mail. Caso precise de alguma ajuda, fico à disposição. Desde já, fico grato pela atenção. Atenciosamente, Paulo Sérgio, ó. Olha aí, ó, o pessoal que precisar de eventos, você fala com o Paulo Sérgio, hein? Paulo Sérgio. É, se precisar, o contato dele aí é o contato@guiafeira.com. Manda um e-mail lá pra ele. É, bota um negocinho de dinheiro pra gente, plim, pra ver se a gente ganha alguma coisa. Fala que foi indicado pelo Machine. Exato, se conheceu empresa, pelo Machine, é. Essa empresa sua, 3 por 1 real, hein? Puta merda. Mas então é isso, galerinha. Muito obrigado aí pra vocês que mandaram seus e-mails, seus comentários. Vocês que sentiram saudades do MachineCast, esperam que tenham gostado do nosso retorno. E nos encontramos aí pelas próximas leituras de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Tchau! Piada velha do Machine. Por que que o ateu sempre chega atrasado? Ai, meu Deus. Ah, vem. Ah, eu não sei. Porque eles nunca sabem o que é oração. Nossa senhora, mano. É melhor ter jantar mesmo. Puta merda, na moral, mano. Nossa. Então é o cúmulo do revoltado. Caraca. Qual é, Edu? Morar sozinho e fugir de casa. Nossa senhora, mano. Caramba. O cúmulo da velocidade. Esse é foda. Não, tem vários, mas eu sei um só de um só. Que é trancar a gaveta com a chave dentro. Caramba, eu conheço diferente. Eu conheço como assistir corrida de lesma em câmera lenta. Nossa senhora. Puta, é da lentidão. O casal, né? Foi casar, se casaram, foram pra lua de mel, né? Aí a menina era virgem. Aí na hora que o cara começou a tirar a roupa, ela se desesperou e se trancou no banheiro. E o cara começou a... Abre aí! Não fica com medo, não! Abre aí! Aí ela... Não, não, eu tô muito nervoso, eu tô com medo. Ele, cara, você vai ficar nervosa com medo quando descobrir com o que eu tô batendo na porta. Meu Deus. O marido fala pra esposa assim, te prepara que hoje a noite vai ser quente. Aí a mulher assim, ui, jura, amor? Aí o marido responde, juro, acabei de quebrar o ventilador. Nossa. Caraca. Casal, né? O cara não queria trabalhar de jeito nenhum e... Caraca, tô contando piada sobre o Nilson. Ô, louco, faz não. Aí ela, amor, você tem que trabalhar, como é que a gente vai sustentar? Aí ela, nosso amor, cara, sustenta tudo. Aí, pô, passou um tempo, amor, tá acabando as coisas, amor. Como é que a gente tem que... Você tem que trabalhar, como a gente vai ficar ali? Nosso amor... sustenta tudo, nosso amor, a gente se alimenta de amor, já o amor alimenta a gente. Aí ele passou um tempo, quando ele chegou em casa, via a mulher dele pelada, ela subia a escada, aí descia de perna aberta pelo corrimão. Aí subia a escada, descia de perna aberta pelo corrimão, pelada. Aí ele, amor, que é isso? Ele, tô esquentando a janta, pô. Que droga. Meu sobrinho de 4 anos de idade falou que a prima dele de 4 anos de idade tá apaixonada por ele. Aí o pai dele perguntou. Aí eu perguntei assim pra ele: ué, mas como é que tu sabe? Aí ele disse assim: é porque ela grita comigo e eu deixo. Ai, caraca. O cara chegou no pai e falou assim: pai, vamos divorciar. Faz 6 meses que minha mulher não fala comigo, não sei o que acontece. Eu vou me divorciar dela, não dá mais. Aí o pai, em silêncio, assim, deu um gole no copo da cerveja, assim, e falou: meu filho, pense bem. Mulher igual a sua, Você não vai arranjar em outro lugar, não. E depois? Depois? E é isso, ué. Caralho, tá... Caraca, isso devia ter terminado em 2018 mesmo, hein? Cara, tinha... Duas coisas que tinha que ter terminado em 2018. A série dos desenhos e as piadinhas. O filho falou pro pai assim... Pai, eu vou pegar a filha da vizinha. Aí o pai chamou o filho no cantinho assim e falou... Não, filho, não faz isso. Um tempo atrás eu pulei a cerca e a filha da vizinha é sua irmã. Aí a mãe dele tava ouvindo e gritou lá da cozinha assim... Pode pegar assim, ele também não é teu pai? Alguns professores da faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião. Após todos se acomodarem confortavelmente e tal, eles foram informados que o avião havia sido construído por todos os seus alunos. Todos os professores imediatamente se levantaram e correram desesperadamente para fora do avião, quase em pânico. Porra, imagina a qualidade do avião, né? Aí somente um professor, só um, ficou sentado. Olha só, Edu. Um só. Ficou sentado, sereno. Aí alguém foi lá e perguntou... Aí quando perguntava o motivo de tanta calma, de tanta serenidade, ele respondeu... Sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram isso, essa merda não vai dar nem a partida. Tem gás, geek. Turboquete. O pai, a mãe e o filho estavam numa praia de nudismo, né? Estavam lá, estavam tudo sem roupa, né? Pai, que foi? Porque uns têm um pipi muito pequeno e outros têm um pipi muito grande. Aí ele quis dar uma floreada na resposta e falou assim: não, meu filho, é o seguinte. É quem tem um pipi muito pequeno é pobre, não tem dinheiro, entendeu? E quem tem um pipi muito grande é muito rico, muito rico. Ah, tá bom, pai. Agora eu vou dar um mergulho e daqui a pouco a gente se fala, tá bom. Aí o pai foi lá, passou um tempo na água, foi mergulhando. Aí saiu e falou, meu filho, cadê a sua mãe? Ah, papai, ela tava conversando com um rapaz, ele é pobre, muito pobre, coitado. Mas ele foi enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Ele, quando ele ficou milionário, os dois foram pra trás da moita. Off Topic. Aí, o Tim Blue, esse negócio de azar, eu nem quero entrar nesse mérito com os pais, mas aí, além de azar, é muita burrice minha, cara. Ah, não, mas aí burrice... Não, além de azar é burrice, entendeu? Não, burrice e azar tipo, são duas coisas que não tem nada a ver, cara. O carro tá parado na rua já vai fazer duas semanas porque ele arriou a bateria. Sim. E não tinha como carregar, eu troquei a bateria, ele funcionou num dia, no dia seguinte a bateria arreou, deve ter alguma coisa com encurto escapando. Aí o mecânico foi, pegou a bateria, a burrice, pegou a bateria, carregou em casa, aí falou que o meu problema do carro era algumas peças e outras é o eletricista, ele indicar um eletricista. Ele falou assim, ó, pra tua bateria você desconecta aí o fio da bateria, tranca o carro primeiro, desconecta o fio da bateria e fecha o carro, né? Aí só que eu esqueci. Não. Como é que é? Você tranca o carro, desliga o negócio e depois fecha o carro? Não, e fecha o capô. Ah, tá. Aí, mas só que o burro aqui esqueceu que as duas maçanetas do carro que eu peguei um carro abençoado, aquele Renault Clio, sabe? Não estão entrando a chave. Não, mas puta que pariu, Flávio. Aí, que eu fiz? O cara é mirado, velho. Aí, o que eu fiz? Eu travei o carro, desconectei o negócio da bateria, pum, bati o capô. E agora pra abrir o carro? Ou seja, tu só abre pelo alarme daí, no caso. É, só abriria pelo alarme, só que tá desconectada a bateria e o alarme não funciona. Pariu, cara. Não tô falando. Mano. Então, pra mim, quando tava na fila do azar, assim, o cara tomou um tropicão, caiu tudo em cima do Flávio e tomou da galera inteira, velho. Só pode. Isso não é azar, não, cara. Isso é burrice. Não, foi burrice. Não, eu me distraí. Eu sabia que tinha esse negócio. Eu falei, pois não. É, por isso que é burrice. Eu, na minha cabeça, tava pensando assim, ó, eu vou só encostar o capô, não vou fechar ele. Pá! Aí, pá! Aí eu, puta que pariu, já era. Aí eu vou ter que chamar chaveiro. Caraca. Cara, é muita burrice, cara. É um boi. E o carro não anda, mano. Caraca, o carro tá enfeitiçado, cara. Eu não consigo sair com esse carro. Eu, quando isso ele, é pelo lado bom, ele... pelo menos tu não gasta gasolina. Ah, mas é gás. GNV. Não gasta gás. Pô, mas aí, porra. GNV, tu 40 conto, tu enche o tanque, eu viajo. Ou é. Pra outro. Pra aqui. Assim. Bem devagarinho, mas vai. Gás de cozinha não funciona, não, né? Mas não, é, não. Mas é claro que não, né? Senão explode. Só se você quiser cozinhar alguma coisa nas chamas do carro. Pô, cara, que merda, o Nilson não vai gravar, cara. Que caralho, né? Sem espaço. Pô, aqui o Rivotril fez efeito, aí começou a dar sono nele, falou, vou danar. Eu acho que é isso aí. trabalhando, né, cara? O cara fica com mais vontade de dar naninha. Não, né, cara? Todo mundo tá cansado. Ah, o cara tá cansado, né? Ficou muito tempo sem trampo, né? Sim, porra. Aí o cara começa a trabalhar agora. É bastante tempo. 35 anos sem trampo. Que de cara. Até o cara pegar o ritmo vai ser difícil, velho. Desde o zero ou vamos... Não. Começar da onde a gente parou. Começar da onde a gente parou. Ah, tá. Só o Neilson vai fazer a apresentação dele, só isso? Isso. Ah, tá. Ô, porra é essa aí? O quê? Não vou embora, então. Tô saindo. Por quê? Ué, Tu não fez a apresentação ou saiu antes? Rapaz, eu nem lembro, hein? Acho que eu fiz. Fernando, tu tá maconhado, cara? O Edu tá mandando pra ti aí? Ah, não, peguei uma aí, uns trans esses dias aí. Tu tá de sacanagem na minha cara, né? Acho que essa não bateu legal, não, viu, cara? Sei não. Oh, é o calor, cara. É difícil, assim, fica difícil, hein? Dois no mesmo cast fica difícil, hein? Não, mas é o calor, cara. O calor deixa a gente meio inebriado, assim, sabe? É. Aí já junta a fumaça também, aí sabe como é que é, né? E aí, Nilson, já tirou a naninha? Pode gravar hoje? Eu não nanei, não. Deixa doido. Então se prepara que ele vai querer fazer esse cast correndo pra poder nanar. Bora. Consideração final já, opa. Calor dos infernos, tem como não, Deus. Tá muito quente, é? Aqui tá quente. Como sua bunda no verão, né, Edu? É, oi? Louco? Hein? Porra, na moral, mano, na moral, é muito calor. É muito calor que até elefante na bunda sua, tipo. Ô, louco, tá doido? Nem pensar. Ai, ai, ai. É louco. Até hipopótamo na bunda sua, tipo. Eu, hein? Esses caras tão muito maldosos hoje. Ela tá perdoando nada. Ô Nilson, eu tava aqui, o pessoal aqui com o microfone dentro do nariz, cara. Eu falei, ó, o próximo que soprar o microfone eu vou comer a bunda. Daqui a pouco eu só vi assim. Que merda, mano. Pera aí, rapidinho, já volto. Ah, bom. A gente já gravou toda a introdução e falamos dos desenhos recentes. Então aí agora a gente já vai direto pra parte das listas. E aí eu falo que o Nilson foi summonado do nada. Eita porra! E pra surpresa de vocês aí, olha quem apareceu aí. Nilson Lopes! Aí, Nilson. E aí? É, pá, tomara que não toque aí o som do Zeldinha aí pra me summonar, não, que eu odeio essa mudiça. O Nilson acordou da neninha dele, a neninha de 4, 5 dias atrás. Caraca, é o que? É um urso? É o que? É um urso, mano? Deve ser. Tá doido. Bom, e pra nada melhor, pra começar galera, aí... Galera, só um minutinho aí, por favor. Hã? Cri. Tem alguém comendo aí. Agora eu não sei se o minutinho é pra ficar em silêncio. Ou se. Ah, não, valeu. Aqui tá aparecendo uma conexão ruim aqui. Eu não sei se é a minha, se é de alguém aí. Tá aparecendo conexão de rede ruim. Não sei se é a minha. Nossa. Rede, se é de... Interrompeu a gravação não, pra isso. Não, mas é que ele não tá ligado. Assim, Fernando, quando algum tipo de coisa fora do normal acontecer, tu digita e não fala. E aí depois, não, agora esse quando tu voltar, tu diz, ó, voltei. Tu já deve ter visto, inclusive, o Flávio fazer isso quando não, ele vai cagar e volta. Agora você ficou fazendo parecer que eu... Agora você ficou parecendo que eu quis xingar o Fernando, não foi o Flávio. Ah, mas tu não tava xingando? Não, foi uma referência. Ó, Flávio, todas aquelas 10 vezes que ele fez isso contigo não era xingamento. Não, com o Flávio era diferente. Então, beleza. Fernando, então, beleza, velho. Tá no mudo, Flávio, não tô te ouvindo. É. Ah, eu tô aqui. Nossa. Tá bom, né? Ok. Caraca. Tá, que bom que tu tá aí. Não, eu tava lendo um negócio aqui, mano. Acho que o bagulho do site foi a Polícia Federal que fechou o site, velho. Tá ligado, Edu, aquela cláusula do contrato quando o cara não tá nem aí pro cast, tá fazendo outras porra, a gente tira? Porra. É. O maluco cortou a gente. Oh, pera aí, só um minuto aí. Eu falei, porra, pensei que era pra parar a gravação, ei, pra ver que a gente maluco, ofendeu ele. Os malucos levam pro lado pessoal mesmo, não tem jeito. Maluco, é tudo é... Isso aí é... É sede moral, é tudo, vai mandar embora por justa causa. Ô, louco. Eu só sei de uma coisa, estagiário não tem nem mandar embora, em quem dirá justa causa. É só... Depois ainda fala que é bully. É. É bully. Ah, é, nem presta atenção no que a gente tá falando e fala que é bully. É. Pô, tá o outro falando que não presta atenção, outro não ouve nem o que ele grava. Ah, pô. Caralho. Ah, o porco falando do suíno. Ah, não, Edu, agora você deu mole. Caramba. Ter passado pelo menos eu sou efetivo, não preciso disso. Epa, agora sim. Falando que leva pro lado pessoal, eu tô falando, ó. Aí, tá vendo? Daqui a pouco vai dizer pra mim que eu não leio, vai dizer pro Neilson que ele é um vagabundo que não trabalha, vai socar só as verdades na cara das pessoas. É. Não vai prestar. Não vai. Vamos lá então. Vai dizer que Team Blue passa. Caraca. No meio da roupa tocando os fios. Vai ver, foi eu que passou quando a gente ia gravar o Alpha na rua do Nilson lá, o Edu. Fala que o Team Blue fica deixando presente na porta de locadora. Que louco. Caraca, velho, puta que pariu. Cara, acho que eu tinha até esquecido disso já, mano. É mesmo. Tô louco, velho. Tem que botar uma câmera aí, ó. O pessoal tá cagando a porta. Caraca, vagabundo é foda, hein? O pessoal cagou na porta aí, ó. Tá vendo? Todo dia chega lá, tem um presente. Ah, porra, é essa aqui, mano? Ai, meu Deus, vamos lá. Peraí, Edu, deixa o Fernando tem um ponto aí. Fala aí, Fernando. Eu quero falar que eu estou com medo da capa desse episódio. Eu tô até imaginando o que vai vir nessa capa, cara. Um turboquete alado. Eu jurava que ele ia fazer alguma colocação interessante. E o cara me faz mais uma não. Dessa, cara. Puta que pariu. Não, não vou deixar de capar essa nossa. Tá foda. Ai, Edu, bem, eu parei meus elogios no desenho pra isso. É. É isso que dá roubar o desenho dos outros. A vingança nunca é plena. Só acontece com o Edu no cast. Cambada de maldito. Edu. É isso aí então, Edu. É isso aí, cara. Tô chateado, não. Ai, cara, todo cast tem que ter um desenho pra gente zoar, né, cara? Sim, sempre ia ter Edu casualmente. No último foi o Spider, o bonequinho de sacolinha plástica. E qual foi que o Edu escolheu no outro, que eu não lembro? Foi a Missa Carmen Sandiego também, é outra bosta, é exatamente. Até o Spider concordou. Eles lançaram um Kickstarter pra poder lançar a série de novo, estavam querendo arrecadar $1,5 milhão, arrecadaram $100 mil. Nossa! Por que será, né? Vamos lá. Cara, não assiste Freakazoid, não assistiu Swat Cats. Tá, e aí, o que tu vai fazer? Vai me excluir do cast agora? Ah, eu tô gravando aqui, pode tirar o Team Blue. Pode tirar. Pode tirar. Eu tenho mais duas gravações. O que que tem eu? Engraçado que quem edita o Team Blue. É, pois é. Aí vai chegar assim, fala, Fernando! E é isso aí, Fernando, na edição. Não, Flávio, o pior de tudo é o remorso, cara. Poderia ter gravado sequer semana passada. Teve a chance. Que merda, cara. Fala, que merda. Fala, Fernando. Aí dá um raio, bota um raio na edição. Pá! Oh, o Fernando não pôde, ó. Acabou, bateu um raio. Iria ficar muito bom, pô. Tá, gente, mas vai lá. Salva eu. Falem aí do desenho, porque eu tô por fora. Vai lá. Não só por isso, cara. Até no quesito da própria alimentação mesmo, saca, velho? Não conseguiria. Principalmente, é. Porra. É, eu não conseguiria ficar café da manhã, só com um estilo de comida japonesa. Café da manhã é pão de arroz. Almoço é arroz empapado. Café da tarde é bolinho de arroz. É, velho. Isso aqui é beber um álcool, é pinga de arroz. Caraca. Tá ligado aí? Não dá. Só assim no Japão, né, cara? Outros lugares da Ásia ali, assim, sim, que tem umas culturas muito diferentes. Igual a Tailândia, por exemplo, cara. Muito comum o consumo de animais, que pra gente é uma coisa muito exótica, sabe, velho? Lá a galera come carne de cobra. Eu não digo nem exótica. É tipo, aquele linguicinha que tu morre de amor, e lá eles comem assadinho, que é uma delícia. Cara, se tiver uma outra guerra aí, você pode ter certeza que a China e a Tailândia não vão acabar nunca. Os caras comem escorpião, barata, besouro. Na guerra, se eles te matarem, eles te comem. Também. Pô, imagina se eles matam o Flávio, cara, eles ficam o resto da vida comendo o Flávio. Dá pra alimentar um país na África, eu. É, exatamente. E o Edu, que eles nem precisam matar pra comer. Eita! Ô, louco. Puta que pariu. Vamos gravar o quê? Então, porra. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.